pede pó, polícia pede pó, pó. Somos ativistas, estamos na razão, a sigla MDE, movimento de expressão. Sou Pretinho, Valderrama, Rafa, BR, Pota e Dindão. Somos várias cabeças, pensando numa só. Somos contra a polícia, a pedra e o pó, com essas três porcarias que me dão nó. Eu conheci o mano, o nome é fulano, só andava nos panos, só que mudou os seus planos. Ia pro salão, curtia com os irmãos, mas no final das contas arrumava confusão, pensava em treta pura, tipo ninguém me segura. Mas começou a cheirar pó e foi pra pior. Embalou, embalou, até que na pedra entrou. Foi morar na quebrada com os patrão, e na verdade começou a traficar, pra nada ganhar. E no final da tarde uma pedrinha fumar. Voltou pra casa, ainda pior, levava os manos na caruda e sem dó. Chegava com a ideia, tipo aí, quer comprar um boot, a calça peita, aqui eu tenho lá. Me dá o dinheiro que eu vou buscar. Mas já ia pra quebrada buscar pedra pra fumar. Na zona leste, mano pretinho acaba de chegar, falando para os manos sempre se ligar. Polícia, pedra e pó, um dia vai te matar. É, sei que é vida nós. Polícia, pedra e pó, sei que é vida nós. Três porcarias, uma droga só. Sei que é vida nós. Polícia, pedra e pó, sei que é vida nós. Três porcarias, uma droga só. Tem também, o DJ Rafa está chegando. Presta atenção na letra, escuta o que eu tô falando. Esse fulano só arrumava confusão, pensava que era o tal, se achava o maioral. Várias treta, na pedra e na farinha, brigas, mentiras, só o que ele tinha. Paga pau pra todo mundo da quebrada. Se liga, mano, sai dessa roubada. Se não, seu fim pode ser numa rajada. Eu conheço agora os verdadeiros inimigos. A polícia são os bandidos. A pedra na mente que te faz viajar. A polícia, mano, sempre vai te quadrar, te quadrar, te quadrar, te quadrar. Sei que é vida nós. A polícia, pedra e pó. Sei que é vida nós. Três porcarias, uma droga só. Sei que é vida nós. Polícia, pedra e pó. Sei que é vida nós. Três porcarias, uma droga só. Então eu vou te contar, e esse é o drama. Chegando de mansinho, JW Valderrama, falando a verdade, eu nunca dei engano. Devendo e cabelo, era esse fulano. Dava o perdido, mas nunca se adiantava. Tirava o próprio mano, olhas preservadas de avião em avião. Ele sonhava em ser patrão, ele não esperava ser viciado, meu irmão. Debucha em pedra, cheirava e queimava. A dívida aumentava na bancada quebrada. Sua mãe, seu pai, batalhando a vida dura. Ele se internando, pra eles a tortura. Levava a família, somente a loucura. Anoiado na vila, falava: ninguém me segura. O doce pra ele sempre foi necessário. Não queria trampar, só por o salário. Tá certo ou errado, ou me prove ao contrário. Memorize, mano, vou te falar o que eu sei. Polícia, pele e pó, três droga formei. Tente com consciência, porque eu também passei. Droga, isso te consome. Se fosse bom, não teria esse nome. Pare, pense e acorde. Pare, pense e acorde. Pare, pense e acorde. Sei que é vida nós. Polícia, pedra e pó. Sei que é vida nós. Três porcarias, uma droga só. Sei que é vida nós. Polícia, pedra e pó. Sei que é vida nós. Três porcarias, uma droga só. Polícia, pedra e pó. Três porcarias, uma droga só. Uma droga só. Polícia, pede pó, então não chupe lata. Não magoe seu pai, nem sua mãe. Saia fora, não chupe lata. Ou, não chupe.